Agora a banda completa estourando tudo, gente! Vocês são demais. Ó, mais uma vez pra lá, aqui é fábrica de modelo, é. Só tem mulheres gostosas. Vou mudar pra cá, viu? Produção, produção. Meu empresário, pelo amor de Deus. Eu quero uma casa aqui, viu? Aô, trem! Tô me sentindo no paraíso. Aô, trem chonado. Perdeu as contas de quantas bocas já beijou. Nem lembra mais de quantas camas já deitou. E aí? Foi viver a sua vidinha e eu fiquei só na minha, vendo você se iludir. Mas já tava previsto você vir aqui atrás de mim. Vem que eu te avisei. Pode ficar com quem você quiser, transar com alguém que não acrescenta em nada. Mas vá sabendo que meu coração não aceita o seu corpo e sua boca rodada. Pode ficar com quem você quiser, transar com alguém que não acrescenta em nada. Mas vá sabendo que meu coração não aceita o seu corpo e sua boca rodada. A nossa volta tá descartada. Pegada gostosa, celestando com Marcos Helena. Perdeu as contas de quantas bocas já beijou. Foi eu. Nem lembra mais de quantas camas já deitou. Foi viver a sua vidinha e eu fiquei vendo você no dia. Alô, emissão! Mas já tava previsto você vir aqui atrás. Vou soltar a voz! Vem! Pode ficar com quem você quiser, transar com alguém que não acrescenta em nada. Mas só sabendo que meu coração não aceita o seu corpo e sua boca rodada. Pode ficar com quem você quiser, nossa volta tá descartada. Pra todo o Brasil. Valeu, Aracaju, Sergipe. Puxa, Guanabara. Sai, joga, joga, vem. Tchau, tchau, tchau. Saudade do beijo gostoso, senti o seu corpo no meu. Se tu me ama, muda de cidade, prova que me ama. Arruma a mala e vem-se embora. Vem, chega lá. É quando a Mari vem. Vem se juntar com o seu neném. É quando a Mari vem. Guanabara vem, cuida de mim que eu cuido de ti. É Guanabara vem, é Guanabara vem. Um abraço, rapaziada do Estação do Arrocha. Meu amigo Danilo, meu amigo Danilo. Cuida de mim que eu cuido de ti também. Puxa, vai, vai, vai. A pegada gostosa. Valeu, Sergipe, valeu, Sergipe! Mas tá com saudade do beijo gostoso, senti o seu corpo no meu. Namoro à distância dá muita saudade. Se tu me ama, muda de cidade. Prova que me ama. Arruma a mala, solta a voz, canta comigo! Pega o Guanabara e vem. Se juntar com o seu neném. Pega o Guanabara, vem. Pega o Guanabara, vem. Cuida de mim, que eu cuido de ti também. Pega o Guanabara, vem. Pega o Guanabara, vem. Vem se juntar com o seu neném. Pega o Guanabara, vem. Pega o Guanabara, vem. Cuida de mim, que eu cuido de ti também. Valeu, valeu, valeu, Sergipe. Valeu, prega da Sergipe, tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu, galera. Nossa, gostou? Valeu, valeu, gente, tchau. Tchau, tchau, tchau.